this is a special medley of Sergio Mendez songs that we always do sa mga gigs. So I hope you like this. The moment I set my eyes on you. esse samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é bicho de maracatu. Esse samba de peito velho, samba de petutu. Mas que nada, um samba como este tão legal. Você não vai querer que eu chegue. Jago Martinez on percussion.